Não gostas dos dias assim? Tanta paz, tranquilidade. Humanos! Achas que é perigosa? Mal viste a confusão que provocou? É mais do que óbvio, querida. Vê-se logo que é uma capelina e é chiquérrima. Coisa de cima de mim! Tira já! Tira já! Essa coisa é uma ameaça! Além disso, a cor não me fica bem. Sim, senhor, já sei o que é. O que é? Uma engenhoca para nos levar do ponto A ao ponto B. Mas nós não temos um ponto A, nem um ponto B. Pois não? Permitam-me que demonstre. Uau! Vê, a física explica estas coisas. Não há mistério, não há perigo. Está no ponto A ou no ponto B? Acho que ele está no ponto fraco. Mas o que é esta coisa tosca? Majestade, o que é aquela coisa? Esta coisa caiu lá de cima. Tu sabes o que é, papá? É dos humanos, Ariel. Só precisas saber isso. Eu cá sabia. Também eu. Vocês não percebem que os humanos são criaturas malvadas? São piores que uma manta. Terríveis. As coisas que os humanos atiram para o mar são muito perigosas. Anzóis para nos pescar. Pois é, mano. Redes para nos prender. Coisas perigosas. E todo tipo de poluente. É um nojo, mano. Cheira mal. Temos de nos livrar dessa... Coisa tosca? Coisa tosca. Ou ela destruir-nos-á. Mas, papai, ela não fez mal a ninguém. Bem, causou alguns pequenos acidentes, mas... Eu quero saber o que é. Não vais mexer mais nessa coisa, Sebastião. No meio terreal destruidor do lixo. Enterra imediatamente. Bem longe daqui, nas profundezas. Sim, majestade. Pode contar comigo mesmo, majestade. Eu vou levar esta coisa perigosa para bem, bem... Eu ajudo, Sebastião. Não se preocupe, majestade. Voltamos antes que consiga dizer. Por que é que estão a demorar tanto? Felizmente livrámos-nos daquela coisa tosca. Era uma ameaça para o mar. Até o retritor teve medo dela. O rei teve medo dela. Uma ameaça para o mar. A coisa tosca é uma ameaça. Até o retritão teve medo. Cuidado com a coisa tosca. Vai destruir-nos. Passa a palavra. Deixa-me praticar tiro ao alvo, sim? Vá lá, camarão. Traz aí o boneco do palhaço do rei, sim? Vá lá isso. Não te mexas, sim? Isso, vá. Abanou um bocadinho, sim? Toma! Toma lá, retritão. Toma, toma, sim. Ganhei, toma. E o que é que se passa com a pistola? Como é que me vou apoderar de alguma coisa se nada funciona? Oh, bolas, porcaria de pistola de bolhas. Cuidado com a coisa tosca. O quê? A terrível coisa tosca é muito poderosa. Ah, é? Até o rei tem medo dela? Pena, eu quero a coisa tosca, camarão. Sim. Força, Ariel. Adeus, minha linda coisa tosca. Emergência! Emergência! Coisa tosca solta! Passei a palavra! Passei a palavra! Que zona tão sossegada! Emergência! A coisa tosca vem a caminho! Anda sozinha por magia! Cumprida, majestade! Enterrei bem fundo a coisa tosca. Nunca mais vai aparecer. Então, como é que tu explicas isto? A coisa tosca vem aí! A coisa tosca vem aí! O quê? Mas? Não há mas nem meio mas, ouviste, Sebastião? Encontra essa maldita coisa e enterra como deve ser. Uau, aquilo deve ser a coisa tosca, chefe. Sim, pois é, camarão. E é minha, sim. Sim, é nossa, toda nossa. Toda tua, chefe. Toda tua, tua. Como é que funciona? Experimentei naquela rocha, chefe. Rocha, sim, boa. Coisa tosca, vá lá, fogo! Uau! Esta coisa tosca é mesmo poderosa, sim. Anda, camarão, vamos usá-la para nos apoderarmos do oceano, sim. Vá lá, vamos começar pelo Palácio do Rei. Se não encontrarmos a coisa tosca, o rei vai fazer-me em delícias do mar. Ah, o que é que aconteceu aqui? Foi a coisa tosca. Ainda bem que a lagosta nostra tirou a coisa tosca daqui. A lagosta nostra? Oh, não. Temos de encontrar a coisa tosca. Depressa. Vou avisar o rei. Continua a procurar. Por que é que isto só acontece a mim? Flounder, só há uma solução. Subir. O quê? Para descobrirmos como funciona aquilo e deter a coisa. É a nossa esperança. Ariel, não te vás embora. Ariel, isto não é boa ideia. Flounder, os humanos também me assustam, mas temos de saber como é que se desliga a coisa tosca. Oh, não. Eles foram-se embora. Só há uma solução. Nós vamos procurá-los. A minha solução era voltar para casa. Ariel! Falem-me lá dessa coisa tosca que anda por aí à solta. Ah, é mais potente do que o tridente do rei. É, destruiu a rocha! Foi pelos ares! Esta coisa pesa como chumbo. Vamos parar e falar sobre o meu futuro, sim? E como é que é ter um futuro, grande chefe? Bom, para começar, o palácio já cá canta, sim? É, e vamos fazer do rei e daquele caranguejo idiota nossos palermas a dias. Sim, sim. Sabes, camarão, com esta coisa tosca o mar vai ser... É, a coisa tosca está a tentar fugir. Estás aqui. Não te vou perder de vista até me apoderar do mar, sim? Venham eles! Aqueles são peixes iguais a mim! Ariel, vamos embora! Uma parte de mim quer ir embora. A outra quer ver mais coisas. Coisas toscas. Usam-nos para tapar as barbatanas. Vês? Mas só os trás. Livrem-se desse animal antes que ele estrague as redes! Eu trato disso, Capitão Sayers. Adezinho, volta para o mar, que é o teu lugar. Não pode ser. Um humano que não é terrível? Viemos ao sítio errado, se calhar. Gostava de ver a cara dele. Ariel! Quase foi um par de botas. Ei, atirar para a água! Adoro quando os pescadores apanham botas! Mas... ele deitou-a fora. Como se... não prestasse. Ah, eu mal posso esperar para ver a cara do rei, sim? Tenho que fazer qualquer coisa, pois, qualquer coisa. Ordeno-vos que me ponham no chão. Ah, e a coisa está a falar com a gente. E com sotaque. Não vale espreitar! Vão-se embora! Se não liberto o meu poder da coisa tosca e ataco-vos! Que horror! A coisa tosca vai atacar-nos! Fugiram! Com o caranguejo Sebastião ninguém brinca! Destruidor de lixo real! Oh, não! O terrível Malta! Nena, esta deve ser a tal coisa tosca. Aquela que o rei Tritão tanto teme. Oh, sim! da terrível coisa tosca. É mais potente do que o seu tridente. Faz o rei estremecer. É uma ameaça para o mar. Então é verdadeiramente poderosa. Cuidado! Cuidado com a horrível coisa tosca! Vai-te embora, terrível manta! Chega! Tem calma. Podemos unir forças. Juntos, podemos dominar todos os mares. Bem, não sei. Deixa-me pensar durante uns séculos, sim? Mungue! O Tritão tem medo de ti, coisa tosca. Temos de atacar. Agora! Contigo, coisa tosca, vou finalmente vencer. Mas o que é que tu queres vencer, terrível manta? Quero vencer a escumalha para assim poder passar a comandar. Quero vencer e tornar a vida de toda a gente horrível e miserável. Quero acabar com toda a música, abolir a arte, proibir a dança. Mas porquê tantas questões, coisa tosca? Estava só a meter conversa, terrível malta. Onde é que me fui meter, mano? Foste te meter numa coisa tosca, caranguejo de idiota. Esta cozinha tá mal. Usa o teu poder quando eu disser, coisa tosca. Daqui em diante serei eu a falar. Sabes porquê é que eu não gosto nada dos humanos? Majestade... Eu digo-te porquê. Porque são criaturas perigosas. As coisas dos humanos vão mudar a nossa forma de vida. Pois... Vão acabar com a paz e a harmonia do nosso mundo. Eu tinha de ser firme, não achas? Eu agi muito bem. Agi ou não agi? Pois, sim. Obrigado, Zeca. Deste-me uma ajuda preciosa. Ainda bem que a coisa pesca já se foi embora, senhor. Emergência! Emergência! Última hora! O terrível manta vem aí! E traz a coisa tosca! Tritão! Até que enfim, eu tenho uma coisa que supera o poder do teu tridente. Não sejas louco, manta! Tu desconheces o poder dessa coisa! Pode destruir o mar! Apetece-me arriscar! Agora, coisa tosca, dispara! Não mates o rei! Ganhaste! 3 vivas para o novo rei, o rei manta! E viva a sua coisa tosca! Tem cuidado! Saiam da frente! Manta! É o teu fim! Vamos lá ver qual destas coisas toscas é a mais poderosa. Cuidado, Ariel. Esta coisa tosca é tão mágica como estas. Está vivo! Sebastião! Oh, mas que desgraça! Mas, se a coisa tosca não é uma arma, então o que é? Sim! E o que é? É uma boa pergunta. Os humanos usam-no para tapar as barbatanas. Tapar as barbatanas? Ariel, Como é que tu conheces os humanos assim tão bem? Eu resolvi ir até à superfície. O quê? Foi para perceber o que era a coisa tosca. Se nós aprendermos mais sobre os humanos... Não... Os humanos são perigosos, Ariel. Olha para os estragos que a coisa tosca causou. Na verdade, Majestade, os estragos foram provocados pelo seu tridente. Bem, não interessa. Agora livra-te dessas coisas toscas e depressa. Vá lá, não te preocupes, Sebastião. Ninguém vai descobrir que estão aqui. Oh, Ariel, se o rei descobre que estás a colecionar coisas de humanos, faz-me naquilo que já sabes. Faz-me em delícia do mar, com maionese, isto se eu tiver sorte.